da manhã, o relógio anuncia. Quatro suspeitos na madruga, estriquina. Dá o golpe na quadrada, prevendo o pior. Alucinam nas carreiras de pó. Os noia filmando em cada esquina. Os camburão passando e eu na agonia. Vamos de chava daqui, não tô podendo confiar nem facilitar. Os mão branca me matar. Na esquina, um ponto de encontro com vários ladrão. Bebidas, carreiras, negociação. Fulano me ligou que derrubaram lá na feira. Foi tipo umas 10 horas com dois tiros na cabeça. Vixe. Tentaram me avisar, não sobe lá em cima que hoje os cara vai matar. Desaceito, sangue talhado no chão. Mais uma mãe que chora ao ver seu filho no caixão. Desespero, revolta, ódio no ar, no ar. Não sei em quem confiar. Quem vê cara não vê coração. Ninguém viu de onde veio, quem foi que puxou o cão. Restou gritos, pânico, é sempre igual. Logo, logo uma notícia de um corpo no matagal. Vou ficar atento em meio aos becos da minha quadra. Tem um Papa Mike que quer me ver na jaula. Sexto sentido não me engana. Eu sei que tem alguém de olho na minha grana. Momentaneamente eu só não posso trombar com os rotan. Tudo é suspeito às 3 da manhã. Ei, será que é aquele malucão lá, mano? É ele mesmo, e aí, como é que vai ser? Pode botar a máquina que eu mato, mano. Bota a máquina que eu mato. Vixe, tentaram me avisar. Não sobe lá em cima que hoje os caras vão matar. Momentaneamente eu só não posso trombar com os rotan. Tudo é suspeito às 3 da manhã. Tentaram me avisar. Não sobe lá em cima que hoje os cara vai matar. Momentaneamente eu só não posso trombar com os rotan. Tudo é suspeito às 3 da manhã. 2h50, vi os mano cochichando. Telando o pilantra, pede break, pede pano. Ladrão certo pelo certo, não admite o errado. 3 da manhã em ponto, ele vai ser cobrado. Sobra de um em guerra, o clima tá pesado. Essa madrugada vai ser foda, alguém vai ser assassinado. Minha intuição não falha, vai rolar algo ruim. E aí, filha da puta, lembra de mim? Hoje é sexta-cheira, ontem foi quinta quente. A trilha sonora que se ouvia no inferno era o descarregar dos pentes. Sassá ligou, deu ideia que o inimigo ia morrer. Dito e feito, sentou o dedo, não adiantou correr. Implorando pela vida, chamou Deus em vão. Aqui o crime é terrorista, não existe compaixão. 3 da manhã, os noiados na fissura, cambecuzão. Bicadas, viaturas, o tráfico, as vadias querendo dar o rabo. E os cara comentando que alguém foi assassinado. Mãe faz oração, paga penitência. Com medo de ser tarde pro filho ver que o crime não compensa. Mas companhias, os caras botam pilha. Mate o inimigo e entre pra quadrilha. Na roda só bandido, bola o plano infalível. Homicídio no tambor ou queimada combustível. Polícia e delatores, pilantra estrupadores. Amigos traidores vão morrer sentindo as dores. Sem dó nem piedade, mas uma mãe que chora com o cadáver na memória, carbonizada é foda. Fique ligeiro na venda da sua coca, porque pra dona morte qualquer hora é hora. A sexta acabou, chegou o sábado. Tem outro corpo alvejado esperando pra ser velado. Sobra de um e dois, muita história pra contar. São 3 da manhã e os cara vai matar. São 3 da manhã e os cara vai matar. Vixe. Tenta.